Neil Young. Better to burn out than to fade away. Programa de Rita Malagueiro. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. And people in the street singing songs and they're carrying signs, mostly saying hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Neil Percival Young nasceu em Toronto, no Canadá, a 12 de novembro de 1945. Filho de Scott Alexander Young, jornalista, romancista e escritor de não-ficção, e de Edna Blow Ragland Young, foi membro das Daughters of the American Revolution. Neil Young é um músico, compositor, produtor, realizador e argumentista que, embora canadense, a sua mãe possuía ascendência americana e francesa. Os pais de Young casaram em 1940 em Winnipeg, na província de Manitoba. O primeiro filho, Robert Young, nasceu em 1942. Pouco depois do nascimento de Neil Young, em 1945, A família mudou-se para Omamii, uma comunidade da cidade de Kawartha Lakes, região de Ontário, que Neil Young descreveu mais tarde como um pequeno lugar sonolento. Quando Neil Young tinha 12 anos, o pai, que teve vários casos extraconjugais, separou-se da sua mãe. Esta pediu o divórcio, que foi concedido em 1960, e Neil Young foi morar com ela, a qual se mudou para Winnipeg durante um ano e depois para Toronto e Pickering, enquanto o seu irmão, Robert, ficou com o pai em Toronto. Neil Young e a sua mãe instalaram-se na área da classe trabalhadora de Fort Rouge, Winnipeg, onde os jovens tímidos se matriculavam na Earl Grey Junior High School. Foi lá que ele formou a sua primeira banda, The Jades, e conheceu Ken Cobblum. Durante os meados da década de 50, Young ouviu rock and roll, rockabilly, doo-wop, rhythm and blues, country e western pop. Idolatrou Elvis Presley, tendo referido-se a ele em várias das suas letras. A primeira banda estável de Young foi The Squires, fundada em 1963, com Ken Coblen, Jeff Wookert e Bill Edmondson na bateria, que teve um êxito local chamado The Sultan. Interpretavam temas das bandas The Shadows, The Ventures e The Fireballs. A banda tocou em Fort William, onde gravou uma série de demos produzidos por Ray D, que Young chamava The Original Briggs. Enquanto tocava na sala do Flamingo, Young conheceu Stephen Stills, acompanhado pela sua banda The Company, gerando-se uma amizade entre eles. The Squires deram concertos em vários salões de dança e clubes em Winnipeg e Ontário. Depois de deixar os The Squires, Neil Young trabalhou em clubes de música folk em Winnipeg, onde conheceu Johnny Mitchell. Mitchell lembra Neil Young na época como estando muito influenciado por Bob Dylan. Aqui ele escreveu algumas das suas músicas populares mais antigas e duradouras, como Sugar Mountain, sobre a juventude perdida. Mitchell escreveu The Circle Game em resposta. You're leaving there too soon. and you're giving back some glare to the people that you met, and it's your first cigarette. Oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. Now you say you're leaving home, cause you want to be alone. Ain't it funny how you feel when you're finding out it's real? Real. Oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. Yesterday, a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful, when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. Seasons, they go round and round, and the pains and ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in a circle. Child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like, when you're older, must appease him, and promises of someday make his dream. The seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in a circle. Springs and 16 summers gone now. Cartwheels turn to carwheels through the town, and they tell him, take your time, it won't be long now till you drag your feet to slow the circles down. The seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time.

turn me down, turn me off or turn me round. I wish I could have met you in a place where we both belong. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down. But you're from my side of town and I'll miss you. Sometimes I feel like I'm just a helpless child. Sometimes I feel like a king. But baby, since I have changed, I can't take nothing home. City lights at a country fair never shine but always glare. If I'm bright enough to see you, you're just too dark to care. But if crying and holding on and flying on the ground is wrong, then I'm sorry to let you down. But you're from my side of town and I'll miss you. A banda de Winnipeg, The Guess Who, com Randy Bachman como guitarrista principal, obteve êxito canadense, Top 40, com Young, Flying on the Ground is Wrong, o primeiro grande sucesso de Neil Young como compositor. Em 1965, Young fez uma digressão pelo Canadá como artista a solo e, em 1966, enquanto tocava em Toronto, juntou-se aos Mina Birds, de Rick James. A banda conseguiu garantir um acordo de gravação com a etiqueta Motown, Mas quando o seu primeiro álbum estava a ser gravado, James foi preso por temporária ausência, sem autorização, como reserva da Marinha. Chegar ilegalmente a esta cidade dos Estados Unidos, ele e o baixista Palmer encontraram-se com Stephen Stills, Richie Furay e Dewey Martin para criar a banda Buffalo Springfield em 1976. Uma mistura de folk, country, psychedelia e rock, em que as duas guitarras gêmeas de Stills e Young fizeram dos Buffalo Springfield um sucesso. O álbum Buffalo Springfield de 1976, o primeiro da banda, vendeu bem após a composição de Stephen Stills For What It's Worth, auxiliada pelas harmonizações melódicas de Young na guitarra elétrica, ter sido um sucesso. De acordo com a revista Rolling Stone e outras fontes, os Buffalo Springfield ajudaram a criar os géneros do folk rock e country rock. Após a separação dos Buffalo Springfield em 1968, depois de terem gravado 3 álbuns em estúdio, Young assinou um contrato a solo com a Reprise Records, a casa da sua amiga Joni Mitchell, com quem partilhou um agente, Elliot Roberts, que acompanha Young até aos dias de hoje. Young e Roberts começaram imediatamente a trabalhar no primeiro álbum a solo de Young, que seria editado em 1969, chamado Neil Young. She was on my mind. I wasn't ready for her kind, and she was taking her time. I could have her tonight. para o álbum seguinte, Young recrutou três músicos de uma banda chamada The Rockets: Danny Whedon na guitarra, Billy Talbot no baixo e Rob Molina na bateria. Os três ficaram com o nome de Crazy Horse e no álbum Everybody Knows This Is Nowhere, editado em 1969, é indicado na capa Neil Young with Crazy Horse. Gravado em apenas duas semanas, o álbum inclui os temas Cinnamon Girl, Cowgirl in the Sand e Down by the River. Young escreveu as três canções na cama no mesmo dia, com 39 graus de febre. Em 1970 aceitou participar com os Crosby, Stills & Nash, acrescentando Young ao nome do grupo. Fizeram muito sucesso nesse ano, mas após a digressão pelos Estados Unidos, separaram-se amigavelmente. Participaram no Festival de Woodstock em 1969 com a suite Judy Blue Eyes. Neil Young voltaria ocasionalmente a gravar com os ex-companheiros. Editaram o álbum Déjà Vu, um clássico, posicionado no lugar 148 na lista da revista Rolling Stone dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Mais tarde, em agosto desse ano, Young lançou o seu terceiro álbum a solo, After the Gold Rush. A recém-descoberta fama de Young com Crosby, Stills & Nash contribuiu para que este álbum fosse um impulso comercial na sua carreira como artista a solo e contém alguns dos seus temas mais conhecidos, incluindo-se, entre eles, Tell Me Why e Don't Let It Bring You Down. Winding paths through tables and glass, first fall was new. The summer pass so close to you. Too young to leave. was the answer to answers that you gave later. She did the things that we both did before now, but who forgave her? Fear is the lock and laughter the key to your heart. Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. have you got to lose? Can I tell it like it is? Listen to the baby. It's my heart that's sad when she died. That's what I had to do. I've got an answer. What have I got to lose? Will you come see me Thursdays and Saturdays? Hey, what have you got to lose? Yeah. Just find someone who's turning and you will come around. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Just find someone who's turning and you will come around. Dos Crosby, Stills and Nash e com os Crazy Horse a assinar o seu próprio contrato discográfico, Young fez uma digressão ao sol pela América do Norte intitulada Journey Through the Past, prolongando-se para o início de 1971, com temas tocados com os Buffalo Springfield e Crosby, Stills and Nash, sempre acompanhados pela guitarra e pelo piano, na qual introduziram novas composições. Os espetáculos tornaram-se lendários entre os fãs de Young e as gravações foram oficialmente lançadas quase 40 anos depois como um bootleg oficial na série Young's Archive. Perto do fim da sua digressão, Young cantou uma das novas composições acústicas no Johnny Cash TV Show, The Needle and the Damage Done, um lamento sombrio sobre a dor causada pelo vício em heroína. Foi inspirado em parte pelo membro dos Crazy Horse, Danny Whitten, que morreu com problemas de dependência de drogas. Nashville, para a gravação de Cash, Young aceitou o convite de Elliot Mazer, dono dos Quadraphonic Sound Studios, para gravar faixas com um grupo de músicos country reunidos à última hora. Acabou por estabelecer uma ligação com eles, batizando-os de The Stray Gators, e começou a tocar com eles. Depois do seu sucesso com Crosby, Stills and Nash, Young comprou uma fazenda nas colinas rurais acima de Woodside e Redwood City, no norte da Califórnia, o Broken Arrow Ranch, onde morou até o seu divórcio com Peggy Morton, em 2014. Look out, Mama, there's a white boat.

popular sucesso The Harvest, editado em 1972, Young tornou-se uma superestrela do folk rock, mas com a morte de dois grandes amigos, Danny Whitten e Bruce Berry dos Crazy Horse, atravessou uma fase depressiva, em que se envolveu com drogas e álcool, acabando estas substâncias por influenciar o seu trabalho. Os álbuns gravados neste período são marcados por temas como a morte, a loucura, a solidão e as drogas, trazendo um som mais áspero, cru e pesado, afastando-os do grande público e descontentando os críticos. Entre 1973 e 1975, editou a sua Ditch Trilogy com Time Fades Away, On the Beach e Tonight's the Night, representativa da sua fase emocional na época e bastante criticada na altura, sendo hoje considerados grandes clássicos dos anos 70. Esta fase é interrompida com Zuma, em 1975, um retorno ao folk e ao country rock com a banda Crazy Horse, reformada, agora com Frank Sampedro na guitarra. Depois de completar On The Beach, Young reuniu-se com o produtor de Harvest, Elliot Mazer, para gravar entre 1964 e 1965 outro álbum acústico, Homegrown, o qual nunca foi editado. A maioria das canções foi escrita após a separação entre Young e Kerry Snodgrass, sendo o tom do álbum um pouco sombrio. A maioria das músicas de Homegrown foi posteriormente incorporada noutros álbuns de Young. Após um hiato de 4 anos, no verão de 1964, Young uniu-se novamente com Crosby, Stills & Nash para uma digressão cujos concertos foram gravados, sendo publicados em 2014 como Crosby, Stills, Nash & Young 1974. Foi a sua primeira digressão com concertos em estádios e a maior em que Young participou até então. Well, I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. On the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. dreamed I saw the silver spaceships lying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones. All in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new going back, back where there's no Em 1976, Young reuniu-se com Stephen Stills para o álbum Long May You Run, com a Stills Young Band. A digressão subsequente foi encerrada a meio por Young, que enviou a Stills um telegrama que dizia: é engraçado como algumas coisas que começam espontaneamente acabam desta maneira, como um pêssego, Neil. Mais tarde, Young apresentou-se com Bob Dylan, Johnny Mitchell e vários outros músicos de rock, convidados para o concerto The Last Waltz, a despedida do grupo The Band. A estreia do filme, do espetáculo, realizado por Martin Scorsese, foi adiado para Scorsese, na montagem, omitir a cocaína que era claramente visível no nariz de Young durante a interpretação de Helpless. Em 1977, após American Stars and Bars, gravado em vários estúdios, Young também lançou a compilação Decade, um conjunto de temas selecionados, abrangendo todos os aspectos do seu trabalho, incluindo um punhado de canções inéditas. Time saiu em 1968 com a voz de Nicolette Larson e os Crazy Horse. Tornou-se o álbum mais acessível no mercado de Young e marcou o retorno às suas raízes populares, incluindo a canção Four Strong Winds, de Ian Tyson, que Young associou à sua infância no Canadá. Outra faixa do álbum, Lotta Love, que também também foi gravada por Nicolette Larson, a qual alcançou o número 8 no Billboard Hot 100 em fevereiro de 1979. Solitude. Em 1978 foram feitas grande parte das filmagens para o filme de Young, Human Highway, um título de um tema apresentado em Comes a Time. Durante 4 anos, Young gastaria 3 milhões de dólares do seu próprio dinheiro na produção do mesmo. Isto também marcou o início de uma breve colaboração com a banda punk Devo, cujos membros apareceram no filme. O realizador usou o pseudónimo Bernard Shakey, e nele participaram Dean Stockwell, que também contribuiu para a realização, Russ Tamblyn e Dennis Hopper. Em 1978, Neil Young começou a longa digressão Rust Never Sleeps, na qual introduziu muito material novo. Cada concerto foi dividido num conjunto acústico a solo e num conjunto elétrico com os Crazy Horse. A parte elétrica, com um estilo de interpretação agressiva, foi vista mais tarde como uma resposta ao punk rock. Duas novas músicas, o acústico My My Hey Hey Out of the Blue e o elétrico Hey Hey My My Into the Black, foram as peças centrais do novo material. As letras destas canções foram das mais citadas de Neil Young. Nos concertos de digressão reuniu-se material para os álbuns ao vivo Rust Never Sleeps e Live Rust, saídos em 1979, e o filme Rust Never Sleeps, realizado por Young sob o pseudónimo de Bernard Shakey, que juntamente com The Last Waltz é um dos melhores registros de concerto de rock de sempre. Nos anos 80, Neil Young desenvolveu uma carreira errática, gravando álbuns de rockabilly e clássicos do country e blues, não se fixando numa linha de interpretação. O single Rockin' in the Free World, de 1989, simboliza a saída desta nova fase pouco interessante da sua carreira. Esta década foi também problemática em termos familiares. Os seus dois filhos, Zeke, do primeiro casamento, e Ben, do segundo, receberam o diagnóstico médico de paralisia cerebral e, mais tarde, a sua filha Amber, de epilepsia hereditária. I come down from the misty mountain. I got lost on the human highway. Take my head, refreshing fountain. Take my eyes from what they've seen. Take my head and change my mind. How could people get so unkind? I come crooked mansion. I went looking for the DJ's daughter. Since that day, I heard it mentioned that my name is on the line. Now my name is on the line. How could so the sky, cold wind ripping down the alley at dawn.

No início da década, distraído pelas preocupações médicas relacionadas com o seu segundo filho com deficiência, Young teve pouco tempo para escrever e gravar. Depois de fornecer a música incidental a um filme biográfico de 1980, realizado por Hunter S. Thompson, intitulado Where the Buffalo Roam, Young lançou o álbum Hawks and Doves em 1980 e, no ano seguinte, Reactor, gravado com os Crazy Horse, também com material da década de 1970. Young não fez a digressão de apoio a nenhum dos álbuns. No total, entre o final de 1978 e meados de 1982, realizou apenas um concerto, participando no Bread and Roses Festival, em Berkeley, no ano de 1980. O álbum de 1982, Trance, incorporou vocoders, sintetizadores e batidas eletrónicas. Foi o primeiro de Young para a nova editora Geffen Records, distribuído na época pela Warner Brothers Records, e representou uma distinta orientação estilística. Young depois revelou que uma fonte de inspiração para o seu álbum foi o tema da tecnologia e da comunicação com o seu filho Ben, que sofria de paralisia cerebral grave e não podia falar. Uma extensa digressão precedeu o lançamento do álbum e foi documentada pelo vídeo Neil Young in Berlin, realizado por Michael Lindsay Hogg, lançado em 1983. I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still, I wish you'd change your mind. If I ask you one more time, what we've been through this 100 times or more. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change come what may. If the good times are all gone, then I'm bound. If I get there before the snow flies and things are looking good, you could meet me if I send you down the fair. But by then it would be winter, not too much for you. Strong winds that blow lonely, seven seas about. The devil fools with the best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that. promise of a man. O próximo álbum de Young, Everybody's Rockin', de 1983, incluiu vários temas de rockabilly e tinha menos de 25 minutos de duração. Young foi apoiado pelos Shocking Pinks, uma banda de ocasião. Trance já havia atraído a ira do chefe da editora, David Geffen, pela sua falta de apoio comercial e, com Everybody's Rockin', após apenas 7 meses, a Geffen Records processou Young por fazer música não representativa de si mesmo. O álbum foi o primeiro para o qual Young fez vídeos de música comercial. Tim Pope dirigiu os vídeos para Wandering e Cry, Cry, Cry. Um filme que também estreou em 1983, embora pouco visto, foi a comédia eclética Human Highway. Em 1984 foi o primeiro ano sem um álbum de Neil Young, desde o início da sua carreira musical com Buffalo Springfield em 1976. A falta de produtividade de Young foi em grande parte devido à continuada batalha legal com a Geffen Records, embora também se tenha sentido frustrado pelo facto desta ter rejeitado o seu álbum de country, Old Ways, de 1982. Este acabou por ser lançado com alterações em meados de 1985. Os dois últimos álbuns de Young para a Geffen Records foram mais convencionais em género, embora incorporassem técnicas de produção como sintetizadores e reverberações de bateria que eram anteriormente incomuns na música de Young. Young gravou Landing on Water sem os Crazy Horse em 1986, mas reuniu-se com a banda para a subsequente digressão de um ano e ainda para um álbum final da Geffen, Live, que surgiu em 1987. As vendas dos álbuns de Young diminuíram constantemente ao longo dos anos 80. Live continua a ser o seu álbum menos bem sucedido, com cerca de 400 mil vendas em todo o mundo. We'll be right back. Até à atualidade, no percurso artístico de Neil Young, salientamos o já referido single Rockin' in the Free World, de 1989, retirado do álbum Freedom, que trouxe Young de volta à ribalta após uma década difícil. As letras do álbum são muitas vezes de teor político. Rockin' in the Free World versa sobre o sem-abrigo, o terrorismo e a degradação ambiental, criticando implicitamente as políticas governamentais do presidente George W. Bush. Young reuniu-se novamente com Crosby, Stills & Nash para gravar o álbum de 1988, American Dream. Participou em concertos promovendo causas e tributos como a homenagem às vítimas do 11 de setembro. Em 1995, elaborou a banda sonora para o filme Dead Man, de Jim Jarmusch, com Johnny Depp, Gary Farmer, Billy Bob Thornton, Iggy Pop, Crispin Glover, John Hurt, Michael Wincott, Lance Hutchinson, Gabriel Byrne e Robert Mitchum. Esta consiste fundamentalmente em improvisações na guitarra elétrica. Em 2005, sofreu um aneurisma cerebral. Depois deste período crítico, gravou o concerto que originou o filme Neil Young, Heart of Gold, realizado por Jonathan Demme, com registros feitos entre 2005 e 2006, antes e depois da intervenção cirúrgica ao aneurisma cerebral. When all the water's gone, the feeling. place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Is it what it seems? Este programa teve locução de Marta Roque e João Soares Santos. Sleeping in their shoes, but there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them, so I try to forget it any way I can. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Put the kid away and she's gone to get a hit. She hates her life and what she's done did. That's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Realização de Rita Malagueiro. The sky is blue and so toxicity. What is the color when black is burned? What is the color? You are a man, you understand. You pick me up, then you lay me down again. You make the rules, you say what's fair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? I'll last a while. You can't conceive of the pleasure in my smile.